Você irá ouvir agora a Palavra da Fé, ministrada pelo homem de Deus, Apóstolo Marques. Pois disse Deus, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Amém, gente? Podemos dar início? Olha só, esse é o momento de recebermos a palavra de Deus, a revelação de Deus no nosso espírito. Então não deixe nada te incomodar, não deixe nada desconcentrar você, nada fazer você perder a revelação da palavra de Deus. Nós vamos aqui hoje estudar a importância da redenção de Jesus Cristo, a importância do sangue de Jesus Cristo para a nossa vida, nós que somos de Deus, nascemos de novo. Temos que entender a importância da redenção. Diz assim em Hebreus capítulo 9, versículo 11 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, havendo obtido, diga comigo, uma eterna redenção. Diga bem forte comigo, uma eterna redenção. Aí ele diz o seguinte, se a aspersão do sangue de bode e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará, digam comigo, as nossas consciências das obras mortas, para que servimos ao Deus vivo? Aí ele diz no versículo 15, por isso, ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sobre a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento só é confirmado onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? É por isso que nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue. E aí vai dizendo muitas coisas aqui. Preste atenção. O autor de Hebreus, ele fala aqui sobre a importância do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Nós sabemos que na antiga aliança, no Velho Testamento, o sangue derramado era sangue de bode, sangue de bezerro, de novilho. Mas o sangue derramado no Antigo Testamento era impossível de eliminar o pecado. Então quero que você preste bastante atenção para entender isso. Muitas pessoas sabem que são de Deus, mas não sabem o que Jesus veio fazer. Não sabem quais são as bênçãos realizadas por Jesus na cruz do Calvário. O que mais eles entendem é que Jesus veio e morreu por eles, para eles serem ricos. Hoje em dia está em moda isso. Não, Jesus morreu para mim prosperar. Por mim, para que eu possa prosperar. É um dos benefícios. Mas o melhor de tudo isso é que ele morreu sendo o nosso substituto. Ele me substituiu na cruz do Calvário. Digam glória a Deus. O perdão dos pecados não poderia acontecer por nós ou para qualquer uma pessoa, seja ela quem for, simplesmente porque Deus é Deus de misericórdia. Não foi apenas porque Deus é misericordioso que ocorreu o perdão dos pecados. Muita gente começa a pensar, né? Não, o perdão dos pecados existiu pela misericórdia de Deus. Não foi somente por causa da misericórdia. A misericórdia de Deus se manifestou através da vida de Jesus Cristo. Jesus, ele teve que ser sacrificado como meu e como seu substituto. Ele veio para substituir a humanidade. Por quê? Porque nós estávamos condenados à morte eterna, à separação eterna de Deus. E eu vou te dizer por quê. Quando Deus criou o homem, Deus o criou em perfeição e criou para andar diante dele em perfeita harmonia, comunhão. Deus criou o homem para ter relacionamento. Deus não criou o homem para estabelecer uma religião onde ele é o Todo-Poderoso e o homem fracassado, coitadinho, que precisa dele. Não. Deus criou o homem para ser a sua imagem, a sua semelhança. A palavra de Deus diz lá no livro de Salmos que assim como os céus foram criados para Deus e por Deus, a terra foi criada para o homem. Quando Deus criou a terra, criou o homem, Deus entregou essa terra ao homem. Deus disse ao homem, depois da criação dele, o seguinte: olha, está aí a terra, dominai sobre toda a terra. Então a terra foi dada ao homem, o homem tinha o domínio sobre todas as coisas. Ele era senhor da terra, assim como Deus era senhor no céu, o homem era senhor na terra. Aqui o homem governava, mas ele tinha que optar por andar em comunhão com Deus. Por isso, a árvore do conhecimento do bem e do mal estava lá no Jardim do Éden. Não foi colocado para fazer com que o homem caísse, mas foi colocado como opção. Foi colocado para que o homem decidisse quem ele queria obedecer. Ou a voz de Deus, que era: não come dessa árvore, ou a voz de Satanás, que era: certamente Deus sabe que no dia que você comer, os seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus. Olha que engano. Um homem foi criado à imagem, à semelhança de Deus. Ele já era como tal. Ele já tinha a comunhão com Deus. Deus estava todo dia ali conversando com ele. E você sabe, irmão, que um ser diferente do outro, você não consegue ter comunhão. Não é verdade? Você não consegue ter comunhão com um ser totalmente diferente de você. Você precisa ter comunhão com alguém semelhante. Você consegue ter comunhão com alguém semelhante a você. Por isso, quando Deus criou o homem, Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Por quê? Porque ele queria relacionamento. Todo dia à tarde, Deus vinha se relacionar com o homem. Mas o homem preferiu tomar as suas decisões e ouvir a voz do diabo. Pecou. Ficou separado de Deus. A terra que até esse momento pertencia à humanidade, passou a pertencer a Satanás. Lá em Lucas 4, nós já estudamos isso muitas vezes. Na tentação de Jesus no deserto, Satanás declara muito bem isso. Ele diz o seguinte para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares, porque a mim foi entregue. Olha só, Satanás diz: não era meu isso, mas foi entregue a mim. Como foi entregue a mim? Se você me adorar, eu entrego isso para você. Nós sabemos que aqui tem uma mentira. Nós sabemos que tem meias verdades aqui. Bom, o que acontece, irmão, é que depois do pecado, o homem passou a estar separado de Deus. Isaías, capítulo 59, versículo 1, diz que os pecados, as iniquidades fazem divisão entre Deus e o homem. A única coisa que pode te separar de Deus é o pecado. A única coisa que pode te tirar da presença de Deus é o pecado. O que aconteceu? Quando o homem pecou, ele ficou separado de Deus. A partir daquele momento, lá no Éden, houve uma providência de Deus. Deus foi lá, matou um cordeiro, tirou as peles do cordeiro e colocou sobre o Adão e sobre Eva, dizendo: só a morte de um inocente pode te aproximar de mim novamente. Depois desse momento, muitos sacrifícios foram feitos com animais. Todo ano, as pessoas tinham que levar o seu sacrifício ao santuário para que fosse ali espargido sangue no lugar santíssimo, para que o perdão dos pecados fosse liberado pela humanidade. Mas isso era uma vez por ano. Não removia pecado. Diz assim: o sangue de animais apenas cobria os pecados. Amém? E aí eu sempre brinco com você, sempre digo com vocês, que é a mesma coisa de você limpar a casa e jogar sujeira debaixo do tapete. O que vai acontecer? Um dia desse vem alguém e mexe, vai esparramar toda a sujeira de novo. Era isso que acontecia. O sangue dos animais só encobria os pecados, mas não removia. O que aconteceu? Precisou vir Jesus. É isso que está dizendo aqui. Mas Jesus, irmão, ele não veio para estabelecer uma religião. Ele veio para ser o meu e o seu substituto. Diga assim: Jesus veio para ser o meu substituto. O que é que aconteceu? Quando Jesus foi à cruz do Calvário para me substituir, a palavra de Deus diz que esse sangue derramado, que não era sangue de um animal, mas era sangue do próprio Deus, amém, gente? Deus querendo dar a sua vida, ele precisou de um corpo. Jesus veio. A palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne e passou a ter sangue, vida, humana para ser entregue por nós. E foi isso que aconteceu. Jesus derramou o seu sangue, deu a própria vida de Deus por mim e por você. Digam glória a Deus. Em nosso lugar, para nos substituir. Mas aqui diz o seguinte, olha só o que diz aqui, irmão. Versículo 12. E não por meio de sangue de bodes e bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo do santo, diga comigo, uma vez por todas. Diga, uma vez por todas. Havendo obtido uma eterna redenção. Então, o sacrifício de Jesus foi feito uma vez por todas. Ou seja, não precisa mais hoje estar fazendo sacrifício para perdão dos pecados. Jesus, quando foi sacrificado, o sangue dele foi derramado, ele, naquele momento, cancelou, segundo o que Paulo fala aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15, o escrito de dívida que havia contra mim e contra você. Foi cancelado a dívida. Jesus pagou a nossa dívida. Diga para o seu vizinho, a tua dívida foi paga, irmão. Diga assim, você foi libertado. Diga, você está livre. Alguém pode dar um glória a Deus bem gostoso? Amém? Jesus veio e de uma vez por todas foi o sacrifício para a nossa libertação. Ele nos substituiu. Nós não conseguiríamos pagar essa dívida, mas Jesus veio e comprou-nos. Pagou a conta. Diz assim, agora esse povo me pertence. Eu comprei eles, não é mais escravo de Satanás. Amém, gente? E aí eu gosto de falar muito isso, porque ilustra muito bem o que Jesus fez. Nós, antes de Cristo, éramos escravos do diabo. Você sabe que escravo era comprado o direito dele, não é verdade? Hã? Jesus veio e falou assim, quanto custa esses escravos? Ah, você não pode pagar. Posso sim, qual é o preço? A tua própria vida. Pois bem, eu vim aqui para isso mesmo. Eu vim aqui para fazer a vontade do Pai. E Jesus pagou a dívida. Digam glória a Deus. Comprou-nos de volta para Deus. Passamos de escravos de Satanás, diga, para escravos de Cristo. Mas só que Cristo é um bom Senhor. Aí ele diz o seguinte, vocês agora são os meus escravos. Portanto, ide, vocês estão libertos. Digam glória a Deus. Ele nos comprou. Nós éramos escravos de Satanás. Comprou, pagou o preço. E como o bom Senhor diz, vocês estão livres. Amém? João capítulo 8, versículo 35 ou 36 diz, se verdadeiramente o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí Paulo diz, estais, pois, firme na liberdade com que Cristo te libertou. Fomos libertos. Digam glória a Deus. A dívida foi paga. Satanás não tem mais autoridade sobre a sua vida. Ah, mas eu sou ser humano. E como ser humano, você sabe que a gente é sempre atingido. Não. Você é filho de Deus. Digam glória a Deus. O poder de Deus está habitando na sua vida. Há um sangue que foi derramado por você. Há um sangue que pagou o preço. Você não é mais escravo de Satanás. Diga para o seu vizinho isso. Diga assim, Satanás não pode mandar na sua vida. Diga, quem manda agora é você, irmão. Diga, no nome de Jesus Cristo. Amém, gente? Você vê que quando Jesus ressuscitou, Ele comissionou os discípulos de uma forma, dando autoridade a eles. Ele diz, ide por todo mundo pregar o evangelho. Ele diz, em meu nome expulsarão os demônios. Eu gosto de uma versão que diz, em meu nome expelirão demônios. O que é expelir? Sabe, quando você vai estourar uma espinha assim? Hã? Credo. Mas sabe, você aperta assim, puff, isso é expelir os demônios. Torturar, mandar embora, não é ficar, sai diabo, ó Deus, vem expulsar esse Satanás. Tem gente que vai orar para mandar o mal embora, ele até dobra o joelho, ele dobra o joelho e fica, ó Deus, não aguento mais tanta luta, sai diabo, de joelho dobrado, irmão, você tem que se dobrar só diante de Jesus Cristo, diante de Satanás é em pé e dizendo, alto lá Satanás, pega o que é seu e fora da minha vida, Jesus já me comprou por um bom preço, digam glória a Deus. Você agora é filho de Deus, amém, gente? O sangue de Jesus, irmão, foi derramado de uma vez por todas. Você não tem que pagar mais por sacrifício nenhum. Aquilo que Jesus fez por nós foi de graça, favor imerecido. Temos hoje que andar em obediência, mas isso não é pagar. Isso não é pagar nada, irmão. Jesus fez isso e diz, ande em obediência, eu quero agora obediência. Você não precisa mais estar fazendo sacrifício, eu quero que você obedeça a minha palavra. Diga amém. assim como o Pai quer a obediência do Filho. Digam glória a Deus. Aí ele diz aqui, olha, no versículo 13, se a aspersão do sangue de bodes e de touros e da cinza de uma novilha santifica os contaminados quanto à purificação da carne, ou seja, no Velho Testamento o que era purificado era a carne. Aí ele diz, quanto mais, diga comigo, quanto mais, mais forte, quanto mais o sangue de Cristo, olha o que diz, quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, sem defeito nenhum. Aí ele diz, purificará, diga, a nossa consciência. Sabe o que Deus quer, irmão? É muito mais que libertar a sua carne. É que você ande livre na sua consciência, sem acusação. Amém? Sem estar lá, eu sou um pecador. Não, irmão, você não é não. Ah, mas eu tenho falha. Tudo bem, você tem falha. Mas é só você andar diante de Cristo que essas falhas vão sendo eliminadas. Digam glória a Deus. É hoje, amanhã e sempre. Hoje você vai tendo consciência. Espírito Santo, me ajuda. Você abandona uma coisa, amanhã outra, e a luz do justo é? Vai brilhando? Até ser dia perfeito. Diga para o seu vizinho assim, não desista, você vai ser dia perfeito. Diga assim, agora, se você desistir, essa luz vai apagar. E você estará em trevas. Olha só o que diz. Por isso ele é mediador de uma nova aliança. Versículo 15. Mediador de uma nova aliança. Para que, intervindo a morte, para a remissão dos pecados que havia sobre a primeira aliança, ou Velho Testamento. Então, havia pecado sobre a primeira aliança. Por quê? Porque o homem estava ali separado de Deus. Mas Jesus veio para ser o mediador. Amém, gente? De uma nova aliança. Agora, veja só. Aliança quer dizer testamento. Jesus, ele é o testador. Amém, gente? Foi ele, na verdade, irmão, que arranjou esse feito de testamento. E o que é um testamento? Ali contém o que o herdeiro vai tomar posse. Mas para o herdeiro tomar posse, o que tem que existir? A morte. Amém, gente? E Jesus morreu. Sabe por que ele morreu? Para nos tornar herdeiros de Deus. Digam glória a Deus. Tudo que está neste testamento, na nova aliança, pertence a você. A cura, a prosperidade, a vitória sobre o diabo, a salvação, a morada eterna com Deus, pertence a você. Irmão, ele já morreu. Esse testamento entrou em vigor. Você tem direito a todas as coisas que a Bíblia diz que você tem direito. Não é porque você é merecedor, mas porque o sangue de Jesus foi derramado para as nossas remissões. Amém, gente? Jesus nos resgatou, irmão. Nós temos que aceitar isso. Nós temos que entender isso. Quando o mal vier, quando a doença vier, quando a miséria vier, taca na cara do diabo, olha, Satanás. Eu tenho direito a essa herança. E nessa herança contém cura. Nessa herança contém paz. Nessa herança contém caráter de Deus. Eu nego tudo aquilo que você tenta trazer para a minha vida. Amém, gente? Temos que viver essa realidade, irmão. A decisão é nossa. Está aqui, ó. Tudo no testamento. Tudo que você tem direito. Mas se você não quiser, irmão, o que Deus pode fazer? É como você receber uma herança e não ter consciência dessa herança. Vai sofrer, vai perecer, podendo ter o melhor da vida. Por isso, Isaías 1, 19 diz, se quiserdes, diga comigo, se quiser. Diga, e ouvir, tereis o melhor dessa terra. Então você tem que querer, irmão. Tem que ouvir a palavra. E aí sim você vai ter o melhor dessa terra. Não aceite, irmão, o diabo não pode dar a última palavra. Digam glória a Deus. Satanás não pode dar a última palavra. Amém, gente? Deixa eu contar um testemunho aqui para vocês. Eu não sei nem se a irmã está aqui, mas enfim. Ela contou aqui para mim no meio da semana. Ela tinha feito um exame, tinha um tumor no seio. E aí o que houve? Estava aquele tumor, ela orou, não aceitou aquilo, o tumor desapareceu, foi curada. Passou um tempo, ela recebeu a cura, passou um tempo, ela começou com as dores, assim, no, nos ombros. Uma dor muito forte, foi fazer o exame. Fez, até a irmãzinha ali, ó, tá lá. A irmã, Veja só, aí ela foi lá e fez o exame, não é isso, irmã? Foi lá fazer o exame e o médico diz assim para ela: olha, não tem jeito, não tem cura. Não foi isso, irmã? Você vai ter que se acostumar com essa dor. Ela olhou para o médico e falou: não, eu não vou me acostumar com essa dor, não. Não aceito isso. Irmão, ela tomou a palavra, ela se agarrou na promessa de Deus. O médico deu uma palavra, ele sabia o que estava falando, sabia ou não sabia? Ele estudou, ele sabe o que estava falando, não estava errado, humanamente. Mas ela se agarrou na fé. Amém, gente? Nós temos que aprender, irmão. Veio uma palavra contrária, amém. Respeite o profissional, respeite aquele que falou. Mas espera aí, tudo bem, mas quem tem a última palavra? Jesus. Amém, gente? É assim que nós temos que viver. E assumiu a cura, está lá abençoada. Digam glória a Deus. Nós temos que entender, irmão, não importa, o diabo, a situação, não pode dar a última palavra na sua vida. Não pode. Estou dizendo que você não deva procurar um médico nas suas necessidades? Não. Porque tem crente que é meio tonto, né, irmão? Desculpa a palavra, agora já saiu. Ele fica amarrado e no médico. Irmão, Deus usa também a medicina. Amém, gente? Só que eu tenho um pai que é médico dos médicos, então posso ir diretamente nele. Amém? Mas não está errado você ir no médico, não. Amém, gente? Você lembra que eu estou falando isso? Talvez algumas pessoas estão meio... como que eu posso dizer? Nos extremos da fé. Irmão, o caminho do meio, o bom senso é o equilíbrio. E o equilíbrio é a melhor forma de viver. Amém, gente? Conseguiram entender? Mas temos que recorrer à palavra de Deus. Digam glória a Deus. E foi isso, irmão. Jesus, ele veio para ser esse mediador. Ele arranjou tudo isso. Ele preparou todo o testamento. Precisava existir a morte e ele morreu por nós. Amém? Agora, o que está no testamento? Diga assim: você é herdeiro de tudo que está no testamento. Olha só, vamos lá para Hebreus 10. Um livro à frente. Versículo 1. A lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam ao culto. Então está fazendo uma referência do Antigo Testamento, a lei. Não podia remover os pecados, aperfeiçoar, mas era a sombra daquilo que viria. Apontava para o sacrifício que era Jesus Cristo. Amém, gente? Versículo 2. De outra sorte, não teriam deixado de ser oferecidos. Pois, tendo sido uma vez purificados, os que prestam culto nunca mais teriam consciência de pecado. Diga comigo: consciência de pecado. Você está entendendo que Jesus, ele quer que você tenha essa consciência, a sua consciência livre disso, irmão? Deus não quer que você venha ficar aí com culpas. Deus não quer que você venha ficar aí se condenando, irmão. Quando ele levou o seu pecado, ele quis te libertar, irmão, de toda a culpa. Ele pagou a dívida para você andar livre disso. Então, não viva uma vida distante de Deus. Ande na palavra. Amém, gente? Continuando. Mas nesse sacrifício, cada ano se faz recordação de pecado. Ou seja, toda vez que oferecia o sacrifício dos animais, lembrava: sou um pecador. Entendeu? Mas Jesus veio fazer o sacrifício de uma vez por todas. Aí diz: porque é impossível que sangue de touros e de bodes tire os pecados. Diga: é impossível que sangue de touro e de bodes tire os pecados. Aí diz, versículo 5, pelo que ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, não te deleitastes em holocausto e oblações pelo pecado. Então eu disse: aqui estou, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Digam glória a Deus. Então Deus não quer sacrifício, ele quer obediência, porque o sacrifício já foi feito. Ele quer que você ande na palavra, ele quer que você exercite a sua fé, Ele não quer que você seja um religioso. Ele não quer que você seja, que tenha lá o título de crente. Ah, eu sou evangélico. E bela coisa. Você tem que ser aquele que vive a palavra de Deus. Tem que ser aquele que pratica os ensinamentos de Cristo. Digam glória a Deus. Cristo é muito mais que uma religião. Ele veio aqui para ensinar o que é ser humano. Digam amém. Diga para o seu vizinho, diga assim: Jesus veio para nos ensinar o que é ser humano. Amém, gente? Olha só, vamos lá agora para o João capítulo 1, para a gente encerrar aqui. Olha o que diz aqui, irmãos. Versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse... Diga comigo, eis o Cordeiro de Deus, que encobre o pecado do mundo. O que está escrito aí, irmão? Foi uma pecadinha, amém? Diga comigo, Jesus foi o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Olha, singular, o pecado. O que é o pecado? A própria natureza de Satanás. Amém? Jesus, ele veio para tirar o domínio de Satanás. Digam glória a Deus. Tirar o pecado, a semente que gera tudo que não presta. Quando nós aceitamos esse Jesus, estamos livres dessa semente. Digam glória a Deus. O nosso espírito é recriado. Podemos andar em novidade de vida. Agora, isso são possibilidades. Se você obedecer, se tornará realidade. Uma coisa é você saber o que você pode. E outra coisa é você viver para poder aquilo. Digam glória a Deus. Essa é a proposta de Deus. O que temos que fazer? Andar na palavra. Nós temos, irmãos, que levar a nossa vida à altura dessa palavra. Moldar a nossa vida à altura do que ela está dizendo. Não adianta você ficar ali de uma forma religiosa dizendo, não, eu sou crente, sou evangélico, ah, eu sou da igreja. Irmãos, temos que viver a palavra. Nas nossas fraquezas, temos o Espírito Santo. Diga para o seu vizinho, o Espírito Santo é o teu ajudador. E aí a mensagem de ontem, aquele que é espiritual, quando flagrar alguém em pecado, o que que deve fazer? Ele está caindo no poço, você acaba de ajudar ele a cair. Ele está com erro, você fica maldizendo ele. Aquele que é espiritual, ajude-o. A palavra de Deus é bem específica. O que é espiritual, quando flagra algum irmão no erro, ele ajuda e não condena. Diga para o seu vizinho, seja imitador de Cristo. Amém, gente? Irmão, essa é a palavra de Deus para nós hoje. Temos que ter consciência de tudo aquilo que Jesus fez. Não torne vão o sacrifício de Jesus. Não negue isso. Procure se conscientizar das realidades que temos em Cristo. Procure se conscientizar das verdades da palavra de Deus. E vivê-la. Porque quando você pratica... essa palavra vai se tornando realidade na sua vida. É hoje, amanhã e sempre. É cada dia. Não desista. Se você errou, não pare no meio do caminho. Diga para o seu vizinho, se você errar, não pare no caminho. E aí é como aquela, eu sempre digo isso, é como a criança que vai começar a andar de bicicleta. Ela montou na bicicleta ali, começa a andar, leva um tombo. Se ela parar de andar de bicicleta, ela vai aprender a andar de bicicleta? E aí, para brincar um pouquinho, é igual as irmãs quando vai estacionar o carro. Brincadeira, mas é verdade, né? Não é verdade? Vai estacionar, sobe na guia. Não, irmã? Brincadeira. Mas quando você... agora vou melhorar um pouco. Quando todo mundo começa a dirigir, a gente sempre tem uma insegurança, não é verdade? No início ali. Se você parar, se você desistir, você vai aprender a ter segurança nisso? Mesma vida é com Deus, irmão. Talvez você dê uma falha. Eu não estou falando viver uma vida de pecado deliberadamente, viver uma vida na prática. Não é disso que eu estou falando. Mas de repente você cometeu uma falha, irmão, não desista. Se arrependa. Se levante e diga, Senhor, me ajude. Espírito Santo, me ajude. Eu quero viver a tua palavra. Digam glória a Deus. Mas olha, está difícil. Irmão, não abandone Jesus. Não faça essa loucura. Não vai fazer como fez a Noemi. Né? Ela estava cheia, passou uma dificuldade lá na terra do pão, Belém. Ela logo pensou, estou passando necessidade. Eu vou dar umas voltinhas para Moab. Você sabe, já viu crente que tira férias? Eu conheci uma jovem, de vez em quando, pastor, eu vou tirar umas férias. Vai, irmã, vou ficar um tempo fora da igreja, mas depois eu volto. Era um tempo para pecar. Sabe como está a vida dela hoje? Uma desgraça, irmão, desculpa a palavra. Terrível. Por quê? Tirou um tempinho e não conseguiu voltar mais. Foi igual a Noemi. Outro dia eu trago uma mensagem sobre isso. Ela passou dificuldade lá em Belém. Belém significa casa do pão. Ou podemos entender a casa de Deus, a terra de Deus. Houve fome ali. Tempo difícil, tempo de dificuldade. Ela saiu e a Bíblia diz que ela foi para Moab, o lugar onde ela nunca deveria ir. Se você estudar a história, você vê que Deus falou, nunca deixa para lá. Mas ela foi. Ela começou a peregrinar por esses campos. Irmão, começou a sofrer. Saiu porque tinha uma necessidade, perdeu a família, perdeu tudo. Perdeu o esposo, perdeu os filhos. E aí ela volta. Mas quando ela estava lá fora, ela ouviu falar que lá em Belém estava tendo bênção, fartura. Aí ela diz, cheia, eu parti pensando estar vazia, mas vazia eu tornei. Então não abandone Deus, irmão. Às vezes, irmão, o Satanás ele quer que você entenda que você está vazio mesmo. Ah, melhor separar. Se for para continuar assim, melhor não ir. Você fez isso, fez aquilo, aquilo outro. Irmão, não. Enquanto a vida é esperança, diga para o seu vizinho, Deus não desistiu de você, irmão. Diga bem forte, Deus não desistiu de você. Amém, gente? Então, irmão, se arrume com Deus. Hoje, não é amanhã, agora. Vamos aplaudir o nosso Deus. Para adquirir outras mensagens ministradas pelo Apóstolo Marques, entre em contato com a nossa central de atendimento através do telefone 0-19-3865-4246 ou acesse o nosso site www.ministeriomundialdecristo.com.br.